3604, só posso fazer uma ação, é, perto de 406 e divisar de 3.000 chuva leve. 73304. Coluna 372, informação de tráfego à esquerda do eixo de decolagem, aproximadamente 2 a 3 milhas afastada, helicóptero mantendo 500 pés sem interferência. Decolagem autorizada, pista na 0, vento 080 graus, 099. Sentido do tráfego, autorizando decolagem com 372. Gente, pelo exato mesmo, vai chamar o controle no 7295, grato. Serra, Serra Torre. Essa carta você, o Través Norte, já avisou com o campo, a questão seria pouso no pátio 3 até a espécie de embarque de 2 passageiros. Gente, Brasil Serra Serra. Porém, mantém um setor aguardando melhoria do tempo, ok? Essa é estimada de 4 fence pés. Paciente, o Brasil Serra Serra está batendo espera aqui no setor Através Norte. Visual com o Pony decolando. Gente. Continua a aproximação, reporte visual com a pista, deve estimado 400 pés. Reporte na visual, só confirmando o vento. Vento 070 graus, 089, QNH 10 no 7. Certo, chamado, avistado. Luna 372, decolada aos 31, chamando agora o controle Salvador 119218. Sete, bom dia, Luna 372. Cono 372, contato radar do colagem Sudan, via Santa Puca para nível 390. Puca 390, 372, via. 304, obstáculo. Repita. 3304, avistado. 3304, pouso autorizado, pistão 0, vento 070 graus, zona 09. Ele pouso. Novo teto de estimado de 500 pés, confirma então só. O processo está totalmente visual com passo 3, está autorizado para pousaria, senão vai seguir para Serra Índia com Índia. Gente, para prosseguir para Serra Índia com Índia, chama o controle em 119.8. 119.8, para a Serra Índia. Luna 372, chame Recife, frequência 2000.85, alterno 25.45. Uma 372. Negativo, primária 1.26.85. 7.2685, uma 372, uma bonita. Meu Bravo Serra Serra, parte visual do Serra Índia, Eco Índia. Xené 6323, assino de identificação, deixa para 4.000 pés, QNH 1097. Para 4.000, 1097, possibilidade de uma amostra? Xené 6323, autorizado para o Edbonf. Edbonf, obrigado. Delta visual, você arranja a bandida. Gente, não há tráfego a reportar, tem frequência livre. Frequência livre, grato, tráfego a fé. Chalé 6323, autorizada, prova de pelo. Confirmo. Gol 1160, sendo identificação dessa via chegada do Mediuno para nível de voo 050. Via voo Mediuno 050, gol 1160. de Duna, aproximar 6323. Mantém a prova de pelo, Oceaner 6323. Mantém pelo. Muito bom dia, Otá. 3179, pelo ponto de espera, pronto. Andrés, 179, autorizado ali ainda, colapso no 0, vento 070 graus, 099. Formação, estrafando na final já um Airbus da Avianca 9 milhas. Afirmativa, linha de dia, sem parada da 0. 3179. Oi, Salvador, bom dia, Oxana 6323. Oxana 6323, bom dia, continue a aproximação, aguarde pista livre, às 2 da tarde, iniciando rolagem. Presidente, confirmado só o teto e visibilidade? O vento 070 graus, 109, teto estimado de 500 pés. Trans 3179, decolado aos 54, chame agora o controle de Salvador 119, décima 8. 18, bom domingo. Igualmente. 79, bom dia. Trans 3179, contato na decolagem, rodovia, saída São Bruno para nível 320. 320, São Bruno, pode voar Salvo, está presente? Confirmo. Ação, vou dar presente. Ok, obrigado. Obrigado. Boa noite, 91, a sua identificação dessa via chega da PMED 1 para nível de voo 050. PMED 1, 050. Oxané 6323, solo aos 56, livre à direita, chame 121, décimo 9. 219, livre. Olha, tá 3179, coordena a proa de Mótiva. Aguarde coordenação. Salvador, muito bom dia. Gol 2171, cruza 250 para 160. Gol 2171, na cena de identificação dessa via chega da Banff para nível de voo 060. O 3179, autorizada para a Timóteo. Mostra, 3179. Obrigado. Exato, direto, igual ao 9960. Gol 1960, chame a torre de frequência 118, decimal 195. 1895, gol 1960. Gol 1160, continue a aproximação, reporte visual com a pista, último teto informado, 710, QNH 1097, o vento no aeródromo 050 graus 089. Sente, 1160. Estou com 800 pés, gol no 1160. Gol 1160, pouso autorizado, pista no 0, vento 050 graus, 079. Vire pouso no 0, gol no 1160. Bom dia, Oxané 6312. Autorizado alinhar e manter pista 10, QNH 1017. Tan 3179, chame Recife, frequência 125, decimal 45, aterro 26, decimal 85. Recife 255, aterro 2685. Bom dia, obrigado. 1160, solo 01, livre à direita, chame 121, decimal 9. 19, igual. Chaname 312, decolagem autorizada, pista no 0, vento 060 graus, 089. 2171, então, velocidade. 2709. Gente, inicie a redução para 2509. 0970. Chanel 63-12, decolado 03, chega agora o controle Salvador, 120 decimal, corrijo, 119 decimal 8. 98, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, 63-12, da onde está na Puca? Chanel 63-12, contato radar na decolagem, suba via saída da Puca para nível 350. É Puca 350, 63-12. 1-8-9-1, vista via para 2003, Senegal 017, ele é sexo da pistola 0 autorizado, informe estabilizado. Via 2003, chamo estabilizado. 1-2-1-7-1, vista via para 4003, Senegal 017. Aqui para o 1-7-1, tá bom, por gentileza? Gol 2171, vista para 4010, que é legal no 097. Obrigado. O Xanar 6312, foi pro do Romeu Fox 08. 1230, sem identificação, dessa via chega no momento de 1 para nível 050. da nave vem em aproximação para Salvador, torre informa perto de 710, visibilidade de 5 mil metros, sem chuva e está molhado. Gol 891, estabilizado, sinal sim. Gente, Gol 891, no chame a torre, frequência 198, decimal 95. Gol 2171, desça para 2000 pés, e ele é sexy, autorizado em campo estabilizado. Para 2000, repórter estabilizado, Gol 71. Gol 1891, continua aproximação, reporte visual com campo, último teto informado, 700 metros. Olha, Xamir 6312, Xamir Recife, frequência 126, decimal 85, alterno 25, decimal 45. 2085, decimal 45, bom dia. Autoriza 171, inicia a edição pela 180 mais, informe estabilizando. 3271, é bom. Avistou 810, 89. Gol 891, pouso autorizado, pista no zero, vento 070 graus, 059, pista molhada. Estabilizado, Gol 71. Gente, chega a frequência 118, decimal 95. 895, tá logo. Uno 891, solo 13, libra direita Foxtrot, chame 121, decimal 9. Direita Foxtrot, decimal 9, com 891. E Salvador, muito bom dia, com 2171, estabilizado e elétrico, vai passar o ICSL. Gol 2171, Hoje foi aproximação, reporte visual com a pista, último teto informado, 800 pés. Roma 230, você é via para 2000 tanques, que negão a 097, ele é seu que saiu do sistema zero, autorizado. 230. Roma 2171, pouso autorizado, sistema zero, vento 080 graus, 059, pista molhada. 71, tá bom, copiou. Zona 71, sala 17, livre à direita, chame 121, decimal 9. 219, ou 2171. Turma 230, torre informa operação visual sem chuva. Certo, Rodrigo. Ciente, Gono 230, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 118, 95, Gono 230. Bom dia, 1230, final de linha 0. 1230, continua a aproximação, informe o visual com a pista. 1230, 4, 230. 2, Moatan 3604, tá pronto? Moatan 3604, mantém o ponto de espera. Mantém. Mil pés, 1230. 1230, pouso autorizado, destino 0, vento 060 3304, autorizado ali, mantém pista no zero. Ali mantém, então 3304. 1230, solo 26, livre à direita, Foxtrot, chame 1219, decimal 9. Direita, Fox 219, 2.